todos entram, mas tu ficas à porta. Cheiras a vitória, mas saboreias derrota. Todos têm o seu grupo definido. Tu foi já regra, andas sempre sozinho. Não vais pelo ditado do mal acompanhado, porque esse foi criado por mais um tapado. É verdade e só não queres admitir a chance que procuras, já deixaste fugir. Vais andando outra opção, a passar de mão em mão, usado como tiras para tirar a tesão. Sentes satisfação, estou a tentar perceber. Quando olhas para o espelho, não te consegues ver. O que é que andas a fazer, meu desperdício de vida? O ar que tu respiras até se contamina. Abre a pestana, vê lá se te atinas. Tu não me aprendes nada, mas o risco ensinas. Olha bem para a tua vida, o que é que andas a fazer? És cavalo de corrida, mas não te deixam ver. Só te resta uma saída, ouve o que te vou dizer. Atitude suicida, não te vai favorecer. Olha bem para a tua vida, o que é que andas a fazer? És cavalo de corrida, mas não te deixam ver. Só te resta uma saída, ouve o que te vou dizer. Limpa para essa porcaria, ainda tu vais poder. A verdade seja dita, nem sei por onde começar. Tanto ser que me irrita, sem perspectiva de mudar. Alienados neste mundo, já estou cheio, nem os conto. Tanto vazio na mioleira, tenho que vos dar algum desconto. Mas porquê? Eu pergunto, não desvies o assunto. Abres a boca em resumo, é só merda que vem junto. Enrolado no discurso, tudo é contraditório. A tua visão no fundo é um nada em sumatório. O relatório, velho, esquece, fica em branco. E para ser franco, arquivado outro tanto. Tanto quando for o campo dessa amostra impregnada neste país, do interior até à costa. Da rotina para outro clima, se ainda queres sair por cima. Paradigma é o estigma que se aprende e não germina. Entre copos e mortalhas e lutos com certas laias. Não descaias, se não vais, vão surgir até que caias. Olha bem para a tua vida, o que é que andas a fazer? És cavalo de corrida, mas não te deixam ver. Só te resta uma saída, ouve o que te vou dizer. Atitude suicida, não te vai favorecer. Olha bem para a tua vida, o que é que andas a fazer? És cavalo de corrida, mas não te deixam ver. Só te resta uma saída, ouve o que te vou dizer. Limpa para essa porcaria, ainda tu vais poder. Pancada na cabeça desta gente.